Ou então para o Tibete Saramento. Azul 9978, tá? Que seria Alfa Juliette 08, por favor. Alfa Juliette do 08, obrigado, 9978. Paulo, né, 6285, para acionamento na posição posterior do chefe. Energia 225 no 01, autorizado time táxi. Autorizado, camarada, para o fax, né, 225. Para o pushback, outro, né? 6225. Gente, autorizado para o táxi, 6225. Autorizado para chamar para o táxi, 6225. Paulo Salvador, Chanel 612 em Batu. O Chanel 6312, bom dia, táxi de Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette, por gate 05, por Chanel 6312. Para o táxi do Sunel 6225, com 103 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Goiânia. Confirme somente a alternativa? Goiânia. Gente, 6225, táxi via Índia, ponto de espera no 0198 decimal 95, ajuste no 093, em bom dia. Via Índia no ponto de espera 102.95, com o padrão 6225. São Salvador, bom dia, São 3859, livrou a unidade. São 3859, táxi via Alfa Juliette, gate 3. Alfa Juliette, Autorizado chame táxi, azul 4299. Salvador, azul 4299, 115 a bordo, 4 horas e 30. Alterna Ribeirão Preto, está pronto para o táxi. Azul 4299, táxi via pátio Uno, Índia. Próximo ao ponto de espera da pistola 0, chame a torre em Uno, 18, decimal 95, ajuste 1093. É bom dia. Via pátio Uno, Índia. Ponto esperada 10, chama a torre 11895, ajuste 1013, azul 4299. Solo de Salvador, 6319, olha para o Botinho. Oceaner 6319, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6319. Salvador, muito bom dia. Então, está 3304, informação hotel, posição 2. Por isso, a sobradinha de 2307. Então, 3304, pronto, cópia. Pronto, cópia. Então, 3304 para Brasília, nível 360, autorizado via Upper Zulu 17. Decolagem da pistola 0, com primeira curva à direita. Na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 95. aciona 5063, então 3304. Está autorizado Brasília, 3310, decola da 10, primeira curva à direita, dentro do alto, a um bom, 3304. Correto, chame pronto para tiver questionamento. Bora. 6311, antes da Juliette. 63 no Uno, visual com Embraer da Azul no táxi. Positivo. Toda passagem Embraer da Azul, após ingresso via Juliette, gate 01. Após o Azul, Juliette 0163 no Uno. Salvador, bom dia, de 35221, informação Índia para a vitória da conquista. 35221, pronto, cópia. Pronto. 35221, vitória da conquista, autorizado nível 200. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, direto, conquista. Controle Salvador, 119.35, torre 118.95. Aciona 5071-35221. Autorizado nível 200 para a vitória da conquista, decolando da pista 1-0 com curva direita na saída Arbor. Depois voa direto, o controle está em 1-1935, atone 1-1895. O transponder número 5071 por 35221, agora faixa 3, posição 04. 5221, já pronto para acionamento? Negativo, senhorita. Gente, chame pronto, 35221. Chamaremos e agradecemos a atividade. Bom, Salvador, chegando a 312, tem que chamar com Índia, nível 3-0-40. Xenéer, 6312. Autorizado o nível 350, aguarde coordenação 390. Negativo, aceita o 350... Se tiver no plano. Gente, Oceaner 6312 para Recife, autorizado nível 350, via turística 58, decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 119.35, torre 118.95. Aciona 5062. Oceaner 6312. 350 para Recife, pela Prevista 58, decola da 10, curva esquerda, na PUCA. Caju, 119.35, ao controle Salvador, 129.42, 5062, transporte. 6362. Puxa, 6362, correto? Pronto para pushback, treinamento. Chamará quando pronto para pushback, treinamento, né? Salvador, bom dia, Sam 3663, informação Índia, Guarulhos, nível 360. Senhora, coordenado 360, aguarde copo um minuto, eu tenho 3663. Guardo. São 3663.4. Copia 3663. São 3663 para Guarulhos, nível 360 autorizado, via Pedro 10 até ESMAP, após prosseguir conforme rota do plano, decolagem pista 10 com primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Bridge, controle Salvador 119.35, torre 118.95. Aciona 5067, TAM 3663. Ok, aqui só está conferindo a posição ESMAP, mas está autorizado nível 360, com da 10 curva direita, da Eleda Bridge, intercepta para o Zulu 10. 1935 o controle, 1895 a torre, 5067 o transponder TAM 3663, mas a posição ESMAP não consta na rota. Confirmando, qual a rota que o senhor tem? Temos aqui, após acertar o Zulu 10, vou abrir, após o Zulu no meia, bravo até o Zulu, após direto trip, direto posto, a gente acerta a chegada lá em Guarulhos, 3663. A rota que está aqui pra gente do repetitivo é a Upperzulu 10, ESMAP, DCT Awake, DCT Maricá. Poderia confirmar se foi feita alguma CHG na rota? Olha, na verdade aqui é o seguinte, estamos com duas navegações aqui, realmente nós temos que agir agora aqui dessa rota que a senhora pagou para o Zulu 10 ESMAP. E embaixo aqui a primeira rota, é o que está na nossa navegação, que é para o Zulu 10 ESMAP e para o Zulu 10. Gente, vou só confirmar aqui de acordo com os votantes, só um minuto. Ok, obrigado. Salvador, Xané, 6319, autorização Guarulhos 340. 6311, aguarde copo um Prossiga, TAM 3663. Possibilidade de coordenar com o centro a rota Bridge Apresolu na meia, BHZ Drive, e interceptando a Postos, a chegada a Postos em São Paulo. Bom, a rota do repetitivo confere com o NOTAM. No caso, realmente, esse horário é previsto, a Bridge, a Pesulu 16, para botar o Zulu. Porém, a alternativa seria a Pesulu 10, ESMAP, DCT Awake, a Pesulu 44 com nível mínimo de 340. Isso vale para o dia inteiro. A Pesulu 16 é de 20h41 às 17h39 Zulu, E Upper Zulu 44 de 2040. Zulu é 17, de 1740 a 2040 Zulu, no caso. Porém, no repetitivo do senhor está a Upper Zulu 190. Provavelmente, o centro vai exigir uma CHG para mudança de rota, para mudar o que está no repetitivo. Vou confirmar já a resposta. Tá bom, eu agradeço. Mesmo assim, desde já, vou tentando contar com a companhia. Obrigado. Alô, 1160, Fernando, você escuta, bom dia. 1160, Alfa Juliette 06. Alfa Juliette, a posição é 06, ou 1160. Juliette Tango Zulu vai... tá no pátio 3? Gente, Juliette Tango Zulu para Petrolina, nível 1900 autorizado, decola da 17 com primeira curva à esquerda na saída Momo. Controle Salvador, 199, decimal 35, torre 198, decimal 95, aciona 5021, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, confirma em TLB. Paracionamento táxi, torre 198, decimal 95, bom dia. Salvador, a China é 6309. Prossiga. Quer confirmar apenas o centro de arroz, a Zulu 190, brinde a Zulu 96 para você, o Zulu 30 em posse. Caso contrário, você pediu uma nova documentação, 6309. O 6309 confere, repetitivo está a Zulu 190, brinde a Zulu 96 para você, o Zulu. Só não chegou ainda, está previsto para os 4, 5, mais 2 minutos já deve ter autorização. Afirmativo, sem problema, então, 6309, se escuta. Salvador, Xanel 6302, pushback, acionamento no 05. Xanel 6302, coordenando com a equipe de solo para aguardar Boeing da Gol, já prestes a passar a retaguarda. Após iniciar pushback, chama para o táxi. É, passa o gol na retaguarda, seu pushback. Capitão, tá? É, 3-1-2. Então, Salvador, muito bom dia, tá? 3-2-5-9. Então, 3-8-5-9, Curitiba, aguarde cópia. Aguarde, tem informação ainda. São 3859, pronto, cópia. Pronto, ativa, 3859. São 3859, para Curitiba, autorizado nível 340. Via Pesulu 21, com fins, após prossegue conforme rota, decola da pista 1-0 com primeira curva direita. Na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador, 1-2, confirmando 1-19, decimal 35. O controle, torre 1-8, decimal 95. Aciona 5070, TAN 3859. Autorizado, Curitiba, nível 340, primeira rodovia, Perdulo 21, T410, curva direita, Arbor Elefa, controle 19935, torre 10895 e a transbona 5070 para o TAN 3859. Então, 3859, correto? Chame pronto para pushback, saneamento. Sim, 3859. Oceaner 63 no 1, no pronto, copy. Pronto, pronto. Oceaner 63 no 1, para Guarulhos, autorizado nível 360, decolagem custom no 0 com primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Bridge intercepta o Zulu 16. Sebrava até o Zulu, que após prossegue com 4 rotas do plano. O controle Salvador opera em 1-19-35, torre 1-18-95, aciona 5-1-10, Oceaner 63-1-1. Solo Confins, o... diretamente em Bridge. Bridge é fixo das duas aerovias. Então a partir de Bridge, só já intercepta pelo 16. Ativo, Bridge, Pesolo 16, Bravo Hotel Zulu, posso falar com o Oceaner 6-9. 6-3-1, correto, chame pronto para o pushback, seu nome. Pode ir. Oceaner 6-3-1-2 para o táxi, 1-4-1, aborda, autonomia 3, horas e meia, até na Natal. Oceaner 6-3-1-2, táxi Índia Alfa, ponto de espera 1-0, torre 1-18-95, ajuste 1-0-3, bom dia. Táxi de Índia Alfa, ponto para a unitária 295. Obrigado, bom dia. Para o pushback, a ferramenta 3304. São 3304 no 04. Coordenando que pediu solo, aguardar a Avianca, passar a retaguarda. Já está prestes a passar a retaguarda, pode iniciar seu pushback, chame táxi. 304, está no portão 2, está aguardando a passagem do... Para o pushback acionamento de trip 5221 no pátio 3, posição 04. Autorizado, chame táxi, trip 5221. Autorizado, chamaremos de trip. Olha, o TAN 3663. TAN 3663, prossiga. Vamos informar aqui que foi feita mais uma CHG, número 120120, retornando aí via BHZ, o que teria sido inicialmente aí no, preenchido no inicial. Gente, verificar só um minuto. Obrigado. Solo 9979, autorização 300, confim. Azul 9979 para Confins 300, pronto, cópia. Firmo. Azul 9979 para Confins, nível 300 autorizado. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Na saída da Euleda Bridge, intercepta a aerovia Upper Blue no 6. Controle Salvador 1-19-35, torre 1-8-95, aciona 5077, Azul 9979. 300 com fim, decola da 10, curva direita da Euleda Bridge, autorizou 16, com o controle 1935, 1889 e o transponder 5077 para azul 9979. Azul 9979, apenas confirmando o nível 300, é a frequência da torre 1-18-95, o portão 8 chama pronto, pushback, funcionamento. Afirma, 300, a torre 1895, chama pronto, 9979. 3859 é o número 2 do setor, a nave da companhia já puxa o número 02, não me escuta aguardando por gentileza. Aguarda 3859. Para o táxi de 35221 com 51 a bordo, 3:30, alternando Salvador. 35221 inicialmente táxi até a entrada do pátio principal. Vai aguardar a aeronave da TAN no push inicial táxi, após prossegue como número 2 até o ponto de espera via Índia. E no ponto de espera torre 1-18-95, ajuste padrão, bom voo. Ok, táxi vai ser até a entrada do pátio, seu sentido TAN no push back. E E a gente é o número 2 na sequência. Lá vamos chamar a torre, tem 1-1-8-9-5 de 35-2-2-8. Bom dia, bom trabalho. Finalmente. Azul 9979, pronto para pushback internamento na posição 8. 908, autorizado chame táxi azul 9979. Autorizado chame táxi 9979. Para o táxi 3304, 170 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando em Ribeirão Preto. 35221, táxi via. Confirmando o azul 9979, táxi via Índia. 3304, táxi via Índia Alfa, ponto espera 10, torre 118.95, ajuste 10.13. Índia Alfa, ponto espera 118.95, ajuste padrão, tá? Cinco, dois, dois, um, segue o tráfego da TAM como número 2, ponto de espera 10, torre 118.95, ajuste 10.13, bom dia. Vamos seguir o TAM na 1-1-8-9-5, 35-221, bom dia, bom trabalho, ótima semana. TAM 3859, vai aguardar passagem, início de táxi tráfego da companhia retaguarda e após passagem de ATR da TRIP. Inicia pushback após, chama o táxi. Após o horário da companhia, o ATR da TRIP autorizado, posicionamento da 3859. Prossiga o 3663. Bom, a gente tá aqui do... Foi procurar a CHZ e não foi encontrada. Conhece Salvador, nem com centro, nem com plano de voo. Não foi encontrada a CHZ. É o QSL 120. 120 QSL? Positivo. E o senhor sabe onde foi apresentada? Teria sido apresentada pela Central Dose, em São Paulo mesmo. Gente, vou entrar novamente em contato com a ES, só um minuto. Ok, obrigado. Solo 9979, agora para o seu táxi, POB 85, autonomia 2 horas e 5. 50, estou treinando Galeão. 19979, táxi livre até o travesso do gate 62. Livre até o travesso 62, 19979. Escuta. Prossigo 3663. Confirmar o despacho da companhia está nesse momento em contato com a IS de Salvador, aguardando as informações. Tá joia, obrigado, viu? Desculpa o transtorno gerado, viu? Imagina, a gente está aqui para isso mesmo. Tá bom, obrigado, viu, querido? Para o táxi 3259, 152 a bordo, 4h25, caminho. 3859, táxi Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 3, um bom dia. Índia Alfa, 10895, 10 no 3, vai querer ser destinado. Azul 9979, segue a retaguarda da Airbus da TAM, ponto de espera 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 3, bom dia. Era, teve lá torre. Lona 630 na Alfa. Lona 630, bom dia. Táxi via Alfa e Juliette, gate 3. Alfa, Juliette 3, voo Lona 630. Engineer 6311-001, pushback, estacionamento. Engineer 6311, coordenando com a equipe de solo para guardar parqueamento de aeronave da Gol no gate 3 após iniciar seu pushback. Autorizado do 1-03, autorizado, reporta lei, 6311.